Considerar o nome 973, comprou? Mas escuta, senhora. Estou autorizado proa de Leda. Ah, proa de... Autorizado proa de Leda, senhora? Obrigado. Corrigindo. Proa de Leda. Certo. Azul 2534, reduza a velocidade 2209. Reduzindo para 329, 8-68 é ponte, pista livre. Tá livrando, boa noite, 68. Red Fox e Alfa mantém o ponto de espera da Eco para prosseguir com o táxi via pista. Red Fox, Alfa vai manter o ponto de espera da Eco. Azul 5001, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 070 graus, 1-09. Aluno 1-3-4, aguarde feedback e acionamento. O Rio 5972 me escuta? Após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, autorizado para o tiver que acionamento no pátio 3, intacto. Após a companhia autorizada, 520 por 25. Uno 723, está autorizado o descida para 4 mil pés, altímetro 1092. 4.1092, 1723. Você tem contato com essa viatura que está na taxa? Ele vai pedir para ela pagar o farol, está atrapalhando o táxi. Gente, vamos fazer a solicitação. Azul 5001, decolado 46, controle no 20 decimal 8. 208, boa, 5001. Boa noite, Azul 5001, passa mil pés. Azul 5001, no contato radar na decolagem, suba via saída da Eltrans, são ótimas, para o nível de voo 320. Da Eltrans, nível 320, 001. Boa noite, 68, autorizado, ingresso via pista. Se livra a próxima à esquerda na Delta. Na Delta mantém a posição, antes da Alfa, chama o solo 1219. Para ingressar na 2-8, livrar na Delta com 8-8. Agilizando a medida possível com 8-8. Agilizando. Leda 5-0-0-1. Chama 6224, serviço radar encerrado, passando a posição Conde, mantendo o nível de voo 190, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Aracaju, 203, 6224. O 1-1-3-4, seu estimado é de aproximadamente 1 a 2 minutos. A aeronave da Rio já prestes a iniciar o táxi no pátio 3. Total, dependendo da aeronave iniciar o táxi, passar a retaguarda. Autonomia 3,35. E o 5974 autorizado táxi até o ponto esperado 1-0, torre Salvador no 8 do Simão 95, ajuste 1-0 no 2. Boa gentileza, agiliza o táxi até o ponto esperado. Um 8, 95, 6, 2, 2, bom trabalho. Um pouso. Gol 1723 está autorizado para procedimento terminado, pista no 0 desça para 2500 pés. Após pelo, vou na proa do Serra Vita 366, reporte visual campista. Gente, 2500 pés, com a selva, Serra Vita 366, autorizado para procedimento, 023. Alfa 37, boa noite, 68. Pista livre, informo que após o pouso, devido a uma obra na Taxiway Alpha entre a Delta e a Echo, após o pouso você vai ter que livrar ou na Fox ou na Golf, ok? Ok, na Fox ou na Golf, que é 212. Aí após o pouso, livrando Fox e Golf, o senhor taxia via Alpha, ingressa a Echo, e quando autorizado novamente vai taxiar via pista para livrar na Taxiway Delta e prosseguir com o táxi. Positivo, 612. Bruno 134 autorizado, chino táxi. Trabalhando, Bruno 134. Confirme? Trabalhando, Bruno 134. Entende. Bruno 868, ingresso a Juliette, portão 05. Juliette, portão 5, 868. 0 grau, 07 nós. Com 2, 20 de repouso, pista no 0. Após a aeronave da Rio, iniciar o táxi liberar o pátio 3, autorizado para estiver em estacionamento. Chame táxi. Após o Rio, iniciar o táxi, autorizado para estacionamento. 2774. Controle Salvador, boa noite. Azul 4959. Azul 4959, contato radar na decolagem, sobre via saída Coral para o nível de voo 140. Sobe via Coral, nível de voo 140, Azul 4959. Azul 2534 está autorizado, voa na proa do serviço 368, desça para 2500, autorizado procedimento terminado. Vai seguir trato na aproximação, 10 milhas, Boeing 737-800. Ok, então pode ser o 366? Autorizado direto 366, desça para 2500. 2500 pés na proa do 366, obrigado. Serra Vita 366, visual Cona 0, voo 1723. Voo 1723, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Rochinha 62, 12, no solo aos 52. Libera a direita na Fox, segue via Alfa e pós-ingressa na Eco. Mantém o ponto de espera, aguardando para prosseguir com táxi via pista, aguardando autorização. Mantém o ponto de espera da Eco. O 220, Fox Alfa, mantém o posto de espera 10. Sorriso, signal 174, a linha decola de imediato, quando autorizado. Agilizando manobra, autorizado já e manter fechando a zero inicialmente, signal 174. Ele copy. American 230, we are clear from Salvador to Kilo Mike India Alpha, via Brazilu 20, Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7, then Bravo Echo Lima, then Upper Golf 449, then Papa Oscar Sierra, then Upper Lima 337, then Armor Position, Alpha Romeo, Mike Uniform Romeo, then S Files. Flight level 360 initially. Momo Departure, Nenim Transition. Momo Departure, Nenim Transition. Departure runway 10 after departure left turn. Squawk code is 5033. Departure control frequency 120.80. Miami, you're upper 030 Carasina, upper 07, 508 Lima, upper Gulf 449, Papa Oscar Sierra, upper Lima 337, Armor at 5 5 8 3 6 0, mobile departure, then transition departing runway 10, left turn, squawk 5033, departure 10.8. Momo departure, then NNM transition, November Echo, November India Mike. Yeah, we copied. Momo departure, NNM transition. Roger, read back correct. Come for pushback and start. The gate is number 10. Copy. Oh, Salvador, I'm on the 6-4 com 96 a bordo, 2-5, Aracaju, por aqui. 9-5, boa. 7-2-3. 1-2. Não cheguei ainda quando for necessário esse 6-4. Obrigado, boa noite. 5972, segue o Boeing da Gol, com a espera do 10, 3 Salvador, no noite, 3195, hoje no 012. Azul 2534, ajuste no 012, continua a aproximação, número 2 para pouso. Informe que após o pouso, devido a uma obra na Taxway Alpha entre a Delta e a Eco, você vai ter que levar na Fox ou na Gol, ok? Ok, vamos programar para levar na Fox ou na Gol, seu Azul 2534. Oh, confirmando, autorizado o feedback, azul 2774, Lima. Afirmo, após o início do táxi da aeronave da Rio, pode iniciar no táxi. Autorizado 2774. Para o meu voo 340, voe na proa 1-60 para evitar tráfego, após o nível de voo 090, voe direto, Leda. Vai voar na 160 até 090, depois direto Leda, 9-7-4. Azul 4959, controle? Proteio 4959. Ah, penso que para o aeródromo de Ilhéus está inoperando. Negativo, no hotel função 2 não está essa informação, senhor. Certo, no solo não foi dada essa informação? Não, negativo. Certo, ele informou que a operação ela está suspensa devido o farol rotativo estar inoperante. Boa noite, 2713. Aos 5-6, libere na ponte, segue via Alfa, aguarde para ingressar na Eco, com 726. Costa Alfa, e agora para ingressar na Eco, com 726. Ah tá, agora 70 milhas, nordeste de Salvador, autorizado a presença do Adreto Ponte, chama de Aldeia de descida ao quilômetro em Salvador, no 012. Boa proa de Ponte. Número 1, 2, 2, 2, 4, 9, 2, 5, 2, 7, 1, 3. Passaredo. Passaredo 2, 2, 2, 4, desça para o de voo 050. 050. E o 5974 está presente autorizado direto Leda? Está presente direto Leda, Rio 5974. Controle, o 4959. 4959, controle. Seja, o poderia falar se o farol tem uma... Essa tarde ou ontem, não há nenhum notão emitido na localidade de Léo. Ela informou que foi feito pré-notam. Aguarda a confirmação do horário da emissão do mesmo. Sim. Azul 2774, autorizado táxi até o ponto de espera 02, Salvador no noite, 95, ajuste do altímetro 0012. 0-2, autorizado até o ponto de espera 0-2, 2-9-5, boa noite. 2-2-2-4, apresento, vou direto ao Serra Vitor 366. 366, 2-2-2-4. confirmo para o controle. Azul 4107. Azul 4107, está na escuta do controle, Salvador, a silêncio da DS, capaz? Passarei 2224, está autorizado a final do procedimento em nave, pista 0, separa 2500 pés, reporte visual na pista. Autorizado a final 2500, só reportarei em 2224. Tanto 3178, controle. Descendo ao nível 150. Tanto 3178, sendo identificação, dessa vez chegada a área para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 012. 312050, para descer o Tanto 3178. Na 6212, autorizado o táxi via pista, após libera a próxima esquerda na Delta, antes da Alfa, chama só no 219, agilizando, Oxiné 6212. Agilizando, vai livrar na Delta. Guarda. Na Delta, chama só no 219. A gente vai seguir o avião à frente, na Delta, 121, sete gol, 726. O Oxiné 6212, corrigindo, segue Delta, Alfa, antes da Juliette, chama o solo 219. Delta Alfa, antes da Juliette 219, contrabando. Azul 2534, solo aos 01, segue táxi via Alfa e Eco, mantém a posição no ponto de espera da Eco, aguardando para seguir com táxi via pista. Alfa e Eco, mantenha a atmosfera da Eco, para seguir o táxi da pista 5 reforço. Até o ponto de espera, por gentileza. Até o ponto de espera, 723, a ponto de pista livre. Reportará o 723. Azul 4959, o controle Léo informou aqui via telefone que ainda não tem a visualização do planotão em sistema. Essa é a informação do controle Léo. Ciente, ainda não tem a visualização do planotão, porém a para o rotativo está em pane e essa informação está confirmada, tá aqui? Apenas. O farol rotativo está inoperante e a operação lá está suspensa. Confirmo, vai prosseguir para a alternativa ou retorno para Salvador? Já estamos em coordenação com a empresa. A empresa pediu para que, por enquanto, nós tivéssemos a prova de Ilhéus. E assim que tiver uma decisão final, possivelmente vai retornar a Salvador. Mas, por enquanto, estamos mantendo a prova de Ilhéus. 7, azul, 4, 9, 5, 9. Claro. Segura a pista, bom, 7, 2, 3. 2, 1, 9, boa noite. 2, 1, 9. O 134, já decolagem, pistão no 0, vento 060 graus, 08 nós. Rio 5972. Após o início da rolagem do Boeing da Gol, autorizado em manter Rio 5972, pistão no 0. Boa noite, Azul 2774, agora número 1, ponto de ferro. Azul 2774, mantém o ponto de ferro. 3600, controle Salvador. Ah, sendo identificação dessa via, chegada Mari, para o nível de voo 060. Ajuste o altímetro no 092. Coruno 34, decolado aos 04, controle no 20.8. 208, Coruno 34, obrigado. Boa noite, voo 1134. Voo 1134, contato radar na decolagem sua via saída Puga Transição Caju para o nível de voo 350. Puga Caju 350, voo 1134 via. Rio 5974, chama o centro Recife 125, décima 1, no caso negativo 128, décima 8. 1228, correto, tem um bom voo. Rio 5972, cruzado decolagem, pistão no 0, vento 070 graus, 109. Zona Celsius, autorizado descida para 4.000 pés, altímetro no 092. 4.000 pés. Azul 2774, exalhem, mantém a pista zero. Exalhem, mantém 2774. O Azul 2534, em condições de utilizar o táxi para seguir via Alfa e Delta? Agilizando, 2534 da Azul, ingressa pista, libera a próxima esquerda na Delta Solo 219. Ingressa pista e a Eco libera via Delta, chamou 219. Rio 597206, controle 1208. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, ó, Rio 5972, decolou da El, Leda Irumi, pode voar, Leda, tá presente? Rio 5972, contato radar na decolagem, sua, para o nível 360, voo direto Leda, após Leda, vai subir, mantendo o perfil da saída da El, da saída da El Transição Irumi. Boa, Leda, após Leda Irumi, mantendo o perfil 5972 da Rio. 366, passou, tá visual, 2224. Passarei 2224, chama em torre 118, decimal 95. 1895, boa. Boa. Dan 3178, está autorizado o procedimento RNAV, pista no 0, pista para 2500 pés, altímetro no 012, reporte e visual com pista. Autorizado o procedimento, 312, reportará visual, está 3178. Para descida, 2713. Azul 2713, pista para 4000 pés, altímetro no 012. 4959, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste Salvador, mantém o nível de voo no 40, chama agora o controle Ilhéus 120, décima 1. Chama 0, vento Tenente, 060 graus, 08 nós. Calibre pouso, 90, 2224. Uno, 1134, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 2685, 2545, bom 1134, uma boa noite. Por favor. Alfa em obra aqui. Se possível na Delta, se não possível, pode livrar na Eco mesmo, ou na Fox. Ok, 2224, sente. Ground American 230, taxi Alpha Foxtrot. Você vai para o Antex, o Indian, hold short, call tower 185-7710, want to pay attention to a aircraft parking on gate number 8. Okay, we'll watch for gate number 8, we're clear to taxi to the holding point of 10 via India, American 230. Azul 2774, mantém frequência? Controle 208, a decolagem foi aos 10-2774, boa viagem. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Azul 2774, saída coral. Azul 2774, contato radar na decolagem, sobre via saída coral para o nível de voo 160. 160, via 2774. Então 3178, chama agora a torre em 118.95, tem um bom pouso. 395, boa noite. Então 3600, vetoração para sequenciamento esquerda proa 030, limite vou nessa proa por 25 milhas. 030, limite 25 milhas, então 3600. Poder passarela 2224. Zero pé, autorizado procedimento terminado, reporte visual com pista. 7366, 2500 pés, reporte visual com a 10, 2713. 5972, chama agora o centro Recife, 125.1, caso negativo, 128.8. 1251, 1288, Rio 5972, boa. Boa. Do 4107, agora sim, acendo a identificação dessa via chegada à malha para o nível de voo 070, ajuste de altímetro 1012. Desce via malha para 7000, confirma? Para o nível de voo 070. 070, após o 12, para segurar. Salvador Delta 3178, estabilizou no zero. Aí, 2178, ajuste no 092. Autorizado pouso pista no 0, vento 060 graus, 62 de nós. Meio pouso no 0, da 3178. 2713, inicia redução para velocidade de aproximação, reporte visual campista. Sendo redução, visual qual no 0, 2713. Azul 2713, chame torre 1 no 8, decimal 9. 1 no 8, 95, 2713. 3600, desça para 2500 PR, reduz a velocidade 1 no 8, mais, aguarda autorização para voar direto em Serra Vida 366. 3500 PR, estão para 189, opção 3600. Correto, a torre está solicitando 1 no 0 milha de separação nacional devido a taxiway officer impraticável e as aeronaves estão fazendo backtrack. 3500 está 3600. Alfa, é Fox Alfa, mantém o ponto de espera da Eco, ok? Fox Alfa, vai manter o ponto de espera da Eco, paciente. Na 3, 1, 7, 3. Salvador, boa noite, 27 na 3, passando serve 372, visual qual no 0? Azul 27 no 3, ajuste no 0 no 2, pouso autorizado, pistão no 0, vento 070 graus, 062 de nós. Pouso autorizado na 1 no 0, azul 27 no 3. Azul 27 no 3, informo que está havendo uma obra na Alfa, entre a Delta e a Eco. Solicito que após o pouso libere na Foxtrot ou, se possível, na Delta, ok? Sente, previsto livrar na Fox, 27 na 3, abaixar travado. Sente, livrando na Fox, eu vou prosseguir táxi após Fox, Alfa e manter a posição no ponto de espera da Eco para prosseguir com táxi via pista após, ok? Assim, 27 na 3. 273, livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 07 nós. Pouso autorizado no 0, 27 na 3. Desça para 4 mil pés, altímetro 1012. Desce 4 mil direto. Livre da restrição vertical em TAP, azul 4107. Para 4 mil, 12, livre da restrição vertical, obrigado. Lancashire 30, Grand Fort Cop. American 23, sir, is ready for departure. Lancashire 30, clear to line up and wait for 810. Clear to line up, wait 10. Começa a relevar na Eco, 27 na 3. O... as 27 na 3, a próxima direita na Delta tem condições de livrar? Afirma. Livrar na Delta, chama o solo 219, boa noite. Delta, solo 219, boa noite, 27 na 3. Azul 4107 está autorizado o procedimento para Renato, que chama 03 para 2500 PR, altímetro no 02, reporte de Valcampista. Desce 2500, 2012, está autorizado o procedimento, reportará de Valcampista. O 0700 e o 0700. 7501, aperta. 868, aguarde Aracaju, prepare sair da Cuca, vamos direto. Cuca, direção? Cuca, direto. Cuca, direto. Boa noite, Tan 3600. Tan 3600, boa noite, ajuste no 02, que eu tinha aproximação, guarde autorização de pouso. Tan 3600, informo no... a praticabilidade da Taxway Alpha entre a Delta e a Eco, devido a uma obra feita pela Infraero, informo que após o pouso, solicito que após o pouso seja livre na Taxway Fox, ok? Entre ou Delta ou Fox, se possível na Delta. America 230, airborne at 281, solid departure control 120, decimal 8. 120, decimal 8, American 230, good day. American 230, with you passing 1.7 for flight level 360. American 230, ready to contact on departure, climb flight level 360, via moment departure on any transition. After 360, the moment of departure in Needham transition, American 230. Azul 4107, interceptando o curso, 368, referências. Gente, agora a transferência para a torre. Aguardo, senhor. American 230, I'd like a high speed climb and direct minimum is good. Yes sir, American 230, request direct denim and high speed climb. American 230, speed area discretion. Yeah, I understand high speed climb is authorized and for the right turn system. Furtan 3178 agilizando o táxi, via pista, libera na Delta, próxima esquerda, e na Delta chama o solo 219. Ok, vamos agilizar na Delta, solo 219, TAN 3600, solo 25, libere na Fox, segue via Alfa, mantém a posição no ponto de espera da Eco para prosseguir com o táxi. Fox, Alfa e mantém a posição da Eco, TAN 3600. Eu não peguei. Direto ou a posição? 07. Boa noite, ajuste no 012, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informo que após o pouso, devido a uma obra entre a taxiway na Alfa, entre a Delta e a Eco, que sou livre na Delta, se possível, na Fox Trot, ok? Ok. Então, momentinho, Delta... Bom, podemos livrar na Fox para ingressar na Alfa, é isso? Aqui, vai ter que livrar na Fox, Alfa, após Eco, ingressa na pista novamente para livrar na Delta. Possível, sem problema. Enter. Solo, boa noite, é o TAN 3271, 3178. American Line 230, clear by recepção, fly direct to Papatango Lima, VOA. Direct Papatango Lima, American 230, thank you. Salvador, boa noite, 68. Boa noite, 68, autorizado Aracaju, via Golfo 77, nível 230. Saí da PUCA, vamos direto. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda. O código é o 5041, controle Salvador 1208. Autorizado 230 Aracaju, via Golfo 677, circulando pista 10, curva esquerda, vejamos PUCA, vamos direto. 54 0041, transponder 208, estou com controle, já está pronto para o pushback, boa noite, senhor. Aguarde o pushback acionamento, a aeronave passando na retaguarda, será autorizado na sequência. A Cereiro 2228, aguarde Vitória da Conquista, prepare a água elétrica. American 230, Contact now, receive center 126, decimal 8, 5, stand able 125, decimal 4, 5, and have a nice flight. Now, receive center 126, decimal 8, 5, stand able 125, decimal 4, 5. Okay, is that 1265? 7, libere na Fox, solo Fox 30, segue após Alpha, reposte no ponto de espera da Evo para prosseguir contato. Fox Alpha, reposte no ponto de espera da Evo, o azul para 30. Que tal, boa também. Próximo é azul 4107. 4107, posição autorizada para seguir via pátio, corrigindo pista. Após liberar a próxima cheia na Delta, deixamos só um 219. Aqui ingresso na pista, livra na Delta, após o 219. 24407. Boa noite, senhor. Está pronto para o táxi. Temos 1265 a bordo, 2550 a tomada. 868, aguarde para início de táxi. 3600, Juliette, portão 08. Juliette, 08, 3600. Boa noite, 68, após reboice da TAM, autorizado até o ponto de espera, dona 0, 2 Salvador, 9195, a gente me doa. Ok, confirma a posição da aeronave, tá? À sua direita agora, ingressando na Juliette. Ok, após a aeronave entrar na Juliette, está ali o táxi ponto de espera, chama 2925, chegado no meio. Falou, boa noite, azul 4107, Hidro Delta. Azul 4107, Alfa, reporte Alfa, Kilo, parte 3, 4 Lima. Alfa, Kilo, parte 3, 4 Lima, 4207. Autorizado com pista, via rota do plano de voo, nível 180, sai da água, eleva, decola da 10 direita, código 5036, controle Salvador 908. Autorizado 180 para com pista, rota conforme o plano, decola da 10 com curva direita na água, eleva, 208 é o controle e o transponder 5036. Confirmando saída Arbor 1 no eleva. Bravo 1, Eletra, seguinte, 22, 22. Canal 258, controle Salvador, sendo identificação desse aparelho de voo 050, altímetro no 0 no 2. 0050, ajuste no 0 no 2, 6258. Canal 628, solicita para uma posição exata. Autorizado, tá? Direto, tá? 628. Europa 084. Clear from Salvador to Lima Echo Mike Delta. Via Zulu 10 Natal. The number Zulu 873. Vonok and Dennis Files. Flight level 370. Fuka departure, then ZPAR transition. Departure runway 10 after departure, left turn. Wait for squawk code and departure control frequency 120.80. Clear destination to Madrid, number Zulu 10, Natal, then number Zulu 873, Bunok, flight level 370. Departure Lucas, ZPAR transition, runway 10. After pick up turn left. Frequency, departure 120.80. Read back correct, coming for pushback and start. Circle back, departure 80. Controle? É o voo 098. Voo 098, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada malha para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 012. Via malha 1012 para o 060. 868. Controle, boa noite, voo no 868, 1700, Nampuco. Voo no 868, contato o radar na decolagem sobre a via saída Puca, para o voo 230. Segue Puca para o 230, voo no 868. Falou, passarei 2222 para o táxi com 43 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando o Salvador. Passarei 2228, autorizado Alfa Juliette, confirmando. Pátio principal, Índia, na espera da 10. 2 Salvador no noite, decimal 95, ajuste no 0 no 20. 2012, Pátio Índia, com a espera 295, 2228 a passarei. Salvador, Europa, see the port of stand, when we are ready for push and start. Wait just 1 minute, please. Push, Europa, see the port. Stand by, Europa, see the port. Salvador, eu passaria do 228? Passaria 228, prioridade de área decolada, pista no zero, vento 070 graus, meia dúzia de nós. 070 com meia dúzia de nós, livre decolagem 2228. Canela 258 está autorizado para o treinamento terminado, pista no zero, pista para 2500 pés, reporte passando o carro do 3 MS. Confirme para o 6258. Canela 258, vou direto para o carro do 366, desça para 2500 pés, autorizado para o treinamento terminado, reporte visual com a pista. Sente, desce para 2500 pés, direto para o 366, ajuste no 0262, coisa atrás. Então 3891, reduz a velocidade 220 mais. Perfeito. 868, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 125.45, boa noite, obrigado. Bom volume.